Reggae Atualizado. Eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa. Vou pra te esquecer. E eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa. Vou pra te esquecer. Saber que não resolve nada. Olha, pensar na pessoa certa. Fazer amor com a pessoa errada. Quero ouvir. Minha.